manchete. Douguinha CDs, o moral de Alagoinhas. Eu saio, eu bebo, eu vejo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Olha, delicinha, volta pra vida minha. Volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você mesmo, meu amor. RM Sonorização Profissional. Coisa boa, mulher. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor. Canta Lagoinha, Lagoinha. Acácio CDs. Bora na mexidinha gostosinha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Bora, brother. Delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, aquela mexidinha, aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha.